Esse é garoto moreno ao vivo, Joel Teclas. Um abraço pra todos os marreteiros. Brisa da Bahia, tamo junto, hein? Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. E a besteira que eu fiz foi deixar você ao meu lado, só resta a solidão. E como fui magoar o meu grande amor? E como pude esquecer o amor que me deu? Divana, Matildana, Agamenon. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. E mais, eu tenho a certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Eu vou voltar pra tudo o que era meu. Chorar, Ivana, Matildana, Agamenon. E amor, que bom rever você, meu amor, meu amor. E amor, que bom sentir você perto de mim, de mim. E amor, você, meu amor, meu amor, amor, que bom sentir você, Ivana, o paixão demais, e Matildana, Garoto Moreno ao vivo, Joel Teclas. É pra tocar no paredão, bebê. Portal do Arrocha. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou. Onde eu venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde eu vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só como amigo. E traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Assim, assim, assim. Oh, mas aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Eu tenho um violão que é pras noites. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, megadô senhorita. Vem morar comigo, megadô senhorita. Vem morar comigo, megadô senhorita. Vem morar comigo. Ô, paixão demais! Esse é garoto moreno ao vivo! Joel Teclas. Chama na pressão, papai. Aumenta o som do paredão, bebê. Vamos assim, Bahia. Os amigos de Nels, tamo junto, hein. Todos os amigos ciganos, os amigos do TikTok, tamo junto, hein? Amigos do Pantanal, Hermelino Matarazzo, cê garoto moreno ao vivo, bebê. Chama na seresta em momento. Ô garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho vai se levantar. E note que até a orquestra ela fica toda em festa quando sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, o culpado fui eu e da separação. E hoje eu choro de ciúme, ciúme do perfume que ela deixa no salão. Assim, assim, assim, garçom amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Vou tragar mais várias garrafas, que hoje vou embriagar-me. Eu quero dormir para não ver outro homem em meu lugar. Aô, paixão demais. O nome dele é Joel Teclas. Patrão estourado, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Aumenta o som do paredão. Assim, assim, assim, assim. Aô, paixão demais. E garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho vai se levantar. E note que até a orquestra ela fica toda em festa quando sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu e da separação. E hoje eu choro de ciúme, ciúme do perfume que ela deixa no salão. Assim, assim, assim. E garçom amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Vou tragar mais várias garrafas, hoje vou embriagar-me. Eu quero dormir para não ver outro homem em meu lugar. Oh, paixão demais. E a seresta do garoto moreno ao vivo. Meu maestro Joel Teclas. Tamo junto, bebê. Um abraço, banda forró de piseiro. Tamo junto, hein. Oh, paixão demais.